Brasil. Não há nada mais a declarar. Se te esforças para não acreditar. Gosto de você, não é segredo. Se me falta convicção, é só por medo. Pode duvidar, mas tenta te entregar. Que eu não volto a dar razão ao meu erro. Pode confiar, também vou me entregar. Se quiser confirmação, tem atenção. Desculpa o meu jeito, desculpa esse meu jeito. Meu coração torna-se inquieto quando tá por perto. Jeito, desculpa esse meu jeito. Meu coração torna-se inquieto quando tá por perto. É Billy Brasil! CD Marcantes do Momento, edição de agosto. Não há nada mais a declarar. Se te esforças para não acreditar. Gosto de você, não é segredo. Se me falta convicção, é só por medo. Pode duvidar, mas tenta te entregar. Que eu não volto a dar razão ao meu erro. Pode confiar, também vou me entregar. Se quiser confirmação, tem atenção. Desculpa o meu jeito, desculpa esse meu jeito. Meu coração torna-se inquieto quando tá por perto. Jeito, desculpa esse meu jeito.